anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Xfinity Series, né, para falar da Great Clips 250, que aconteceu lá em Michigan no sábado à tarde, que para mim, com certeza, uma grande corrida também, né, a Xfinity Cup não vou nem contar esse final de semana, porque para mim não aconteceu aquela corrida. Uma grande corrida da Great Clips 250, que marcou a volta do Kyle Busch ao carro 54, né, o seu Toyota 54 da Monster. E claro, né, ele como seria um dos favoritos aí, todo mundo muito, com muita cautela aí sobre esse palpite aí, mas com certeza ele, o Kyle Busch, se voltasse, não iria voltar com grande estilo aí, não iria voltar para brincar no serviço. Tanto é que ele voltou e foi isso que aconteceu, né? Venceu a corrida o Kyle Busch. Meio que sobrou ali para ele aí, mas ele venceu. O que vale é a vitória. O Kyle Busch venceu, chegou a sua vitória. Tô falando de cabeça esse próximo, mas se não me engano, a vitória número 71. Ele que agora ele é o maior vencedor da Xfinity Series aí. Isso sim, isso, Léo, isso. Isso mesmo, 71. Ele é o maior vencedor aí, né? Ele já é, né? O maior vencedor da Xfinity Series aí, em termos de vitórias. 71 vitórias aí. Agora é uma vitória em duas largadas nesse ano de 2015 aí. O Kyle Busch. Então, parabéns ao Kyle Busch aí, que já estamos perdendo as contas de quantas vitórias ele já tem aí. O nosso amigo Kyle Busch. E poderia fazer isso na Sprint Cup, mas isso aí é outra conversa. Então, Kyle Busch aí, o vencedor da Great Clips 250. Bom, os meus destaques, Leon, vou destacar o Chris Buescher, né, com mais uma vez o Chris Buescher, eu preciso destacar ele, não tem como destacar o Chris Buescher. O Elliott Sadler fazendo o top 5 aí, né, lá em Michigan, parabéns a ele também. O Eric Mirola aparecendo em oitavo ali. E vou destacar também o Danny Hennig, que sumiu na corrida e de repente ele apareceu aí salvando um top team aí. Elion, os seus comentários sobre a Great Clips 250. Cara, grande corrida, as relargadas foram grande destaque do dia, muita ação, quatro lado a lado, o pessoal trabalhando em dupla ali, né, até um empurrando o outro. Resumindo, para mim, o piloto na pista, o cara que mais impressionou durante o dia foi o Chris Buescher. Apostando uma estratégia diferente ali, não fossem as bandeiras amarelas ali, ele tinha vitória na mão. Ele e o estrategista dele estão numa harmonia muito interessante. Devido ao final da prova ali, né, a gente teve aquelas amarelas, aquele salseiro no final, aquele acidente ali com o menino lá, o Jeremy Clements, né, o Dani Soares também rodou, enfim, ele acabou caindo um pouco para trás. A vitória caiu na mão do Chase Elliott, ele que não tinha um grande carro durante o dia, ia terminar ali em quinto, sexto, sétimo lugar. Na última relargada, foi a última relargada mesmo, o Kevin Harvick e o Joe Logano tomaram a ponta ali, os dois estavam brigando pela vitória, faltando 8, 9 voltas, se tocaram e caiu na mão do Chase Elliott a vitória. Vitória que seria fundamental para ele. Nessa altura o Chris Buescher estava em décimo primeiro, estava perdido lá para trás. Seria importante para o Chase Elliott se ele tivesse convertido esse resultado em vitória e contando que o Buescher não avançasse. Mas não. O Kyle Busch não relargou muito bem nessa relargada que eu citei. Foi recuperando o terreno, ultrapassou o Chase faltando 4, 3 voltas para o final e venceu a prova. Isso aí significou menos 5 pontos para o Chase Elliott, 5 ou 6 pontos, né? 48, o segundo tomou 42, o Chase liderou uma volta e ganhou 43, 5 pontos. E o Chris Buescher conseguiu chegar em quarto ainda. Só descontou 2 pontos na tabela. É o fator mais importante da prova que mostrou que o Chase Elliott vai ter que fazer muito para conseguir vencer o Chris Buescher. A cada final de semana o time 60 está melhor e ele vai ter muito trabalho, porque o Buescher está fazendo um trabalho espetacular. Até ele faltando 30, 35 votos, quando deu a segunda janela, ele saiu de sexto, sétimo para segundo na pista ali. Andando pau a pau com o Joe Logano, andando pau a pau com o Kyle Busch, mostrando que pode peitar esses Cup Drivers. Eu acho que o seu Chase Elliott vai ter muito trabalho para conseguir o bicampeonato. Os outros destaques que eu vou colocar aqui é o Ty Dillon brigando pelo título. Não tinha um grande carro, terminou acho que em 13º, muito abaixo do que alguém que briga pelo título tem que oferecer. O Harvick e o Logano no final ali se degradando pela vitória ali. O Harvick acho que perdeu um pouco, tocou no Logano e acabou caindo na mão do Elliott, como eu citei. E o Kyle Busch, né? Retornando aí depois de quase 4 meses da lesão que ele teve, mostrou que ele tem alguma coisa diferente na Xfinity Series, tirando as brincadeiras de rei do sabadão, isso, aquilo, porque o Erik Jones, que é um piloto que a gente sabe o talento, e o Denny Hamlin, principalmente, né, Léo, tiveram nesse carro e não conseguiram fazer o que ele fez, né, que é vencer. Eu garanto que o diretor, o cara mais feliz no sábado à noite era o diretor de marketing da Monster, né, que é o patrocinador dessa operação, né, porque depois de fiascos, né, teve até o Boris Sedge nesse carro num oval, ele finalmente volta ao Victor Lane, volta à mídia ali, mesmo que a Xfinity tenha uma mídia menor que a Sprint Cup, volta a dar os dividendos. No mais, Léo, eu acho que só provou aquilo que eu venho afirmando há algum tempo. Eu acho que a Xfinity vive um grande momento, né? Mesmo com esses Cup Drivers. Eu acredito que a série vive um momento muito interessante em questão de equilíbrio. Tem 20, 25 operações competindo em um bom nível. Isso para a saúde da série é fundamental. Leonardo? É, não, realmente muita coisa aconteceu aí, né, Léo, nesse final de corrida aí. Muitas variáveis positivas aí, né, Léo? Como você destacou no comecinho aí, o Chris Buescher, né, o Chase Elliott aí também sobrevivendo no final aí, conseguindo aí, sendo a seu piloto dos contenders, né? Foi o que mais marcou pontos aí com 43 pontos, né? Realmente, Léo, muita coisa boa aconteceu, por isso que foi uma corrida espetacular da Xfinity Series aí no sábado à tarde. Ô, Elião, vamos passar agora. Deixa eu passar os números aqui agora, né? Que aí a gente começa a tratar das relargadas lá, né? A corrida teve duração de 1 hora e 53. Tivemos 8 bandeiras amarelas, tivemos 13 trocas de liderança e a pole teve a sua média de 193.600 e 37 milhas por hora aí, quase batendo na casa das 200 milhas aí, realmente é uma pista muito rápida mesmo, né? Elião, eu vou passar aqui o top 15, tá bom? Opa, carregou. Vamos lá. Kyle Busch, Chase Elliott, Larson, Buescher e Sadler fecham o top 5. Lembrando que o Sadler, esse resultado, esse quinto lugar aí, é o melhor resultado do Elliott Sadler, é o melhor primeiro top 5 dele no ano, né? E encostou no bobo na briga pelo quinto lugar. Encostou no bomba, agora já tá Ele tá perto, melhorando, né, Léo? tá Parece que ele tá melhorando. começou melhorando. Começou a melhorar. Ele tá aprendendo ali. Lembrando que o chefe de mecânicos é o Phil. Esqueci o nome do cara lá, mas é o mesmo cara que trabalhava com ele, acho que no primeiro ano da RCR, eu não tenho certeza. Não, não era o Lucky Lambert, né? Não era? Ou é o Phil Gould? Eu não lembro, mas o cara que trabalha com o Sadler já tem uma história com ele. Na NASCAR. Prossiga. É uma paixão antiga, meu amigo Adelino. Bom, o Bessa aqui fechou a página de resultado, tá? Não esquenta a cabeça não, que eu vou ter que abrir aqui de novo. Então, para continuar comentando, né, que você tava falando aí, o que eu venho mais notando no Chris Buescher, eu tô falando do Chris Buescher, tá? De tudo que você falou, eu vou falar do Chris Buescher. O Chris Buescher, ele tá se mostrando que tá maduro, né? A cada corrida ali tá mais maduro e ele tá confiante, né? Ele não tá. Às vezes a pessoa vai endereçando, mas não tá com aquela confiança. E o Chris Buescher tá confiante, né? O Chris Buescher também, coitado, que foi engolido. Você lembra, né, Leão? Ele foi engolido numa última, uma das últimas relargadas aí. Acabou ninguém empurrando ele. A antepenúltima, Léo. A Todo mundo antepenúltima. desceu e ele ficou sozinho no meio, né? O Ele. importante é que eu não tenho certeza, porque foi uma confusão tão grande naquele final ali, mas tinha gente com pneus mais novos, né? Que acabou deixando ele e o Larson para trás, né? Eu acho que relargou ele e o Larson na frente e os dois viraram história. Aí, com o passar das voltas, eles começaram a crescer ali e chegaram. É tão grande duelo com o Eric Almirola, né? Ali também. O Almirola. Que acho que faltando 20 voltas pro final, teve um problema nos pits, chegou até a perder volta, apareceu ali em quinto, velho. Pra você ver como que a Xfinity, esse pacote aerodinâmico que eles têm aí, em pistas como o Michigan, deixa as coisas sensacionais. Mesmo contando o que foi a corrida, né? Prossiga, Léo. Quem foram os outros colocados no, na tabela aí? Vamos lá, que agora já temos os resultados aqui novamente. O Kevin Harvick foi o sexto, Logano, Eric Almirola, Brian Scott, que também fez uma boa corrida, Brian Scott, e o Denny Hamlin foi o décimo. O Smith, Galgon, Ty Dillon, Bowman e o Delos Jr. foi o 15º, Armstrong, Sieg, Menard, Reed e Soares o 20º. Esse é o top 20 aí. Leonardo, o que eu Oi. venho falando é que o grid da categoria melhorou muito. Você falou quantos pilotos? 20, né? 20. Você 20. falou 20 caras. Ó, todos pilotos de nível ótimo com bons equipamentos, né? Só corrobora com a minha tese, né? De que a categoria melhorou muito nesse nível, assim, de. E outro destaque, né? Você citou o Alex Bowman, né? O Bowman que competiu nesse final de semana com a equipe do John Stallion, né? Como vou falar? Relembrando que esse equipamento que ele compete é aquele equipamento antigo que a Turner Scott tinha. Ao final do ano passado, quando teve a separação da Harris Scott, a Turner ela contratou algumas peças que eram da Turner, acho que até o chefe de mecânicos do John Stallion, o Mike Shelton, na Truck Series, né? Que trabalhava naquele Truck 30, no Truck 32, né? Com os pilotos que se revezavam ali, depois que o Paloto saiu da equipe. E na Xfinity Series prossegue a mesma situação. Eu queria até ver o Bowman correndo mais provas, né? Ano passado ele fez algumas largadas pela Junior Motorsports, foi muito bem, só que umas duas, três provas, teve azar. Numa prova furou o pneu, na outra ficou sem combustível, mas é um piloto de talento e que nessa série aí com bom equipamento poderia ser fator. Leonardo? Oh, verdade, viu, Leon? Poderia ser fator, sim. Iria ser bem interessante, Leon. Eu também estou com essa curiosidade, viu, Leon? Quem. Só mais uma coisa, desse resultado que você falou, é o Kyle Larson, né? Eu acho que é a melhor chegada da Harry Scott, né? Lembrando que, como você teve a cisão ali, né? Teve o fim da Turner, né? O Harry Scott montou uma equipe com a parte dele, né? Tanto é que só tem uma operação, né, o 42, né, que é dividido com o Brandon Bowl, né, e o Larson chegou em terceiro lugar. Eu acho que foi a melhor chegada dessa nova operação, que tenta crescer na categoria, né, que corre em sociedade com a Chip Ganassi, né. Olha, o melhor resultado sim do 42 esse ano. Antes foi o sétimo colocado em Fontana. Tá? O sétimo. Lembrando que é uma outra operação, né? Uma parte da Turner que tinha. A Turner Motorsport não existe mais. O Harry Scott pegou as Não, trouxas mas. dele e montou outra equipe, né? É. Aí foi a parte do. É a mesma coisa do Guina. O Guina tinha uma videolocadora. Não sei se foi isso que aconteceu com você. Você e o seu Eu. sócio lá. Cada um ficou com a sua metade, você montou a sua, né? É, foi realmente isso que aconteceu, olha. Você criou a sua, você pegou os seus filmes lá e montou a sua locadora. A outra não existe mais. Era antigamente a Mugard e Guina, agora é só a Guina, né? Agora é Guina. História. Elião, vamos falar aqui, né, das bandeiras amarelas, Elião. Sim, que foram um fator sensacional que trouxeram várias Modificações aí no final, né? alternativas. É. Vamos lá, a primeira bandeira amarela vem na volta número 7, com o carro 55 do Jeffrey Hart, rodou sozinho, né? Foi a última prova dessa equipe, né, Léo? Sim. É, a Viva Motorsports tinha anunciado que estaria fechando, só que ainda foi para esse final de semana com o Jeffrey Hunter, acho que tinha alguma coisa programada com o patrocinador, e a gente vai ter uma bandeira amarela menos nas provas a partir do próximo final de semana. Em Chicagoland. É, depois tivemos na volta 27 a Competition Flag, né? Porque havia caído respingos lá na pista de Michigan. Depois tivemos na volta número 31, o Eric McClure acabou rodando aí na curva 3, né? Com o carro número 14. É o Eric McClure, sim. É, aposta. Essa amarela vai continuar um tempo ainda, Essa infelizmente. ainda continua ainda. Perdão, Cole Cone. É, depois tivemos o carro número 39, ficou parado na pista. Quem estava no 39 esse final de semana Garcinha. é o Ryan Sieg, né? Ah, ele tá direto, não tá sempre não. Depois tivemos detrito na pista na volta 93. Aí depois tivemos o acidente do Daniel Soares, né? O Daniel Soares, para a alegria do meu amigo Hélio Lima, acabou se. Alegria do meu amigo Léo Guina aqui. Não, Melhor do amigo tarde. Hélio Lima. Aí se me complica, Léo. O Daniel Soares acabou se estatelando no muro lá, né? Não foi fim de corrida para ele, mas ele ficou com o carro bem destruído aí. Deu para consertar e voltar para a corrida na volta 103. E depois sim, aí chegou o um momento que tudo mudou. Na volta número 108, né? Trevor Bayne e o David Starr e também o Jeff Não, Gordon. não, não. Trevor De Bayne não novo. foi. Foi outro, foi o Darryl, foi o Bob Ô, Trevor Wallace. Bayne não. Ô, Coitado do Leland Trevor Watts Jr. Bayne. Leonardo, Leonardo, você gosta de perseguir o Bayne. O Não, eu cara gosto do Ben. Quem não gosta do Ben é o conseguiu Pedro. o top 10 agora há pouco. É o Bob Wallace, Léo. Eu Quem sei não que gosta você do quer Ben é perseguir. o Pedro. Eu gosto do Ben. Eu sei, não, não, você quer perseguir o Bayne. Não, eu gosto do Coitado do Trevor Bayne, Ben. coitado. Trevor Ben é um bom piloto. É, Sim. o Dale Earnhardt acabou. É, o Dale Earnhardt também que começou super bem a corrida, mas depois ele tava tudo mal para ele, né? Tudo foi dando errado para ele aí. Teve um problema nos pits, né? Além dos problemas do pit, também o carro não andava, né? Ele direto no rádio ele tava reclamando do carro. Ele falou: não consigo guiar o carro. No finalzinho da corrida lá, até foi que aconteceu um acidente aí, né? O nosso amigo, nessa bandeira amarela, nosso amigo Delorsio Júnior acabou atropelando ali, né? O Brendan Brandon Hope. Gallagher acabou atropelando aí e acabou. Então, mesmo aí, o Jeffrey Trevor. aproveitou e Olha, foi atropelou o burro. outro que estava na frente, né? É, aí o Dale Earnhardt Jr. acabou indo pro muro, né? E lá atrás o Jamie Dixon acabou assustando e o David Starr acabou acertando ele também, dando uma porrada aí. Foram quatro carros envolvidos, né? Mas um nem aconteceu nada, que foi o Brendan Gallagher. O Dale Earnhardt Jr. bateu sozinho, depois o 44, 45 bateram mais para trás, mas foram. Um tava com medo do outro aí, do medo do acidente aí, acabaram se batendo aí. Bom, aí nisso daí, né, Leão? Aí tudo mudou lá na frente lá. Aí a história foi outra, né? Aí o Joe Logano acabou ali assumindo, já tava na liderança da corrida ali, né? Aí foi onde que, na relargada, o Joe Logano e o Kevin Harvick acabou se estranhando e tudo mudou. Né? O Chase Elliott assumiu a liderança da corrida e o Kyle Busch veio babando atrás do nosso amigo Chase Elliott para lutar pela essa vitória aí. Aí depois tivemos uma outra bandeira amarela que foi até bandeira deram bandeira vermelha, né, na volta 113, que onde que foi o que o Conor acabou batendo o Ryan Reed, o Paul Menard, né, e o carro 51, que eu não lembro quem estava no 51, olha, Jeremy Jeremy Clements Clements, isso mesmo. bateu forte, ele bateu muito É. forte no muro interno e ainda terminou de destruir Tinha, o número acabou, 33 lá. terminou de acertar o carro dele mesmo. Acabou batendo na traseira do 33. O pior, né, foi o Clemens, acabou batendo no interno ali, na entrada dos pits. Depois ainda pegou o 33. O Ryan Reed e o Keio Conner só fizeram um trabalho espetacular, né, de aparador de grama. Eles arrancaram tudo que tinha de grama ali na frente ali do infield, eles arrancaram ali, né? Foi um trabalho lindo ali. Arrancaram tudo a grama ali. Foi grama pra até na arquibancada. É, e foi isso que aconteceu ali. Bandeira Mas vermelha daí. nessa hora, né, Léo? Oi? Deu bandeira vermelha até, né? Deu bandeira vermelha. Foi a hora do momento da bandeira vermelha. Foi isso daí. A pista ficou muito suja de grama, né? Aí tivemos que. Aí a bandeira vermelha foi acionada, realmente foi acionada. Bom, aí sim tudo mudou, né? Aí depois dessa relargada aí, né? O Kevin Harvick acabou pegando o Joey Logano aí, os dois ficaram para trás aí. E depois eu não vi ainda no final da corrida se eles se pegaram de palavra ou de soco. Eu não vi se aconteceu alguma Não, não, coisa. só o Logano ficou reclamando e o Harvick falou que não foi intencional, que ele estava correndo pela vitória, essas coisas aí. Mas não, eu acho que vai ter volta. Pra mim, um acidente de corrida entre os dois, né? Mas cada um vai ter a sua maneira de ver esse Sexo acidente aí. dos anjos, né? É, isso mesmo, melhor. Bom, aí com isso daí, o Chase Elliott assumiu a liderança da corrida, né? Faltando as últimas voltas, faltando cerca de 10 voltas ali. O Chase Elliott assumiu a liderança da corrida e o Kyle Busch, né, veio babando pra cima do Chase Elliott. E claro que o Kyle Busch conseguiu ultrapassar o Chase Elliott e conseguiu vencer a corrida aí, o nosso amigo Kyle Busch. Ele é um final sensacional da Great Clips 250 lá em Michigan. Particularmente, Léo, eu acho que o Chase Elliott poderia ter jogado duro com o Kyle Busch. Eu, tudo bem que Michigan é uma pista larga, né? É muito difícil você. Até dá para você segurar a posição, né? Dependendo da linha agressiva que você fizer, né? Mas eu acho que ele poderia ter jogado um pouco mais duro com o Kyle Busch, porque ele é um piloto que disputa o campeonato. São pontos que ele. 5 pontos que ele perdeu, né? Que vão fazer falta. Ele descontou só 2 pro Chris Buescher. E acho que foi o 7 top 5 seguido do Buescher, o um número assim. Mesmo o Jay sendo um dos pilotos que mais conseguiu chegar no top 10, é muito preocupante você ver um cara como o Buescher crescendo dessa maneira. E, na moral, como eu falei para você, não fossem as confusões no final aí, se fosse uma corrida em bandeira verde, a chance do Buescher vencer era altíssima, né? Ele tinha acertado a estratégia, tinha. Superado o Logan e o Buchinho na estratégia, eu acho que se o nosso amigo Jay chega até em Chicago, ele venceu essa prova do ano passado até, se ele não tomar cuidado, a hora que ele vai for ver, vai dar uma diferença praticamente intirável, velho. Tudo bem, 35 pontos em uma corrida ele tira, mas a NASCAR a gente sabe como que é, como que esse trabalho, corrida a corrida, influencia lá na frente. E tudo bem que ele descolou a vaga na Sprint Cup do Jeff Gordon, que pode estar empurrando com a barriga, mas ele tem que tomar muito cuidado. Se ele perder o foco e chegar na Sprint Cup sem esse segundo título, porque se ele for bicampeão, ele vai chegar com mais gordura para queimar. Se por acaso ele perder esse título e entrar no que vem empurrando com a barriga também, meia meia, pode ser complicado para ele permanecer na Hendrick, né? É o que eu acho, cara. Se bem que como os caras estavam falando na transmissão hoje do Fox Sports, ele apareceu muito novo, né? Como a gente citou do Eric Jones. Às vezes, a gente acaba cobrando muito esses caras que às vezes não têm maturidade para isso, né? E o Jason, eu acho que ele floresceu muito cedo, né? Ele conseguiu vitórias muito importantes muito cedo. E alguns errinhos, algumas vaciladas, e até ser superado por outros pilotos com mais experiência, né? O Buescher tem quanto tempo aí? Foi campeão da ARC em 2012, né? Já tinha uns 2, 3 anos competindo lá. Bush tem mais experiência que ele. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também em fazer certas avaliações. Eu falo da minha pessoa assim, em relação ao Chase. Mas eu acho que ele tem que tomar muito cuidado para não perder esse título. Que existe um caminho para ele perder. Eu lembro, né, Léo? Quando o Raposo, em março, o primeiro programa que ele participou com a gente aqui, eu até brincava que, para mim, o Chase tinha ganhado o título de 2015 da Xfinity no dia que a Penske anunciou que o Ryan Blaney não iria competir em tempo integral. E olha o que está acontecendo já. Um adversário muito perigoso, que se chama Chris Buescher, apareceu no caminho dele. Danardo? É, não, realmente o Chris Busch é o piloto aí, né, Leão? Leão, para falar do Chase Elliott aí um pouquinho aí, do Chase Elliott, dar uma introdução aí também, Leão. O Chase Elliott eu vejo, sei lá, a bola dele parece que abaixou um pouco, né, Leão? Você percebeu também, Leão? A bola dele parece que abaixou um pouco aí do Chase Elliott aí. Sei lá, tá diferente. Eu não sei se a Junior Motorsports perdeu força ou realmente O X tá um pouco abaixo do normal aí, né? Até agora ele tem 2 segundos lugares, né? Que poderia ter virado vitórias, mas eu creio que em outros anos aí isso aí já teria virado vitórias. Mas também vamos colocar aí também, né, pessoal? É apenas Daytona e Talladega, dois super speedways, né? Onde nós não sabemos o que pode Ele tem acontecer. 11 top 10, Léo. Ele tem 11, É. 11 top 10. Então, onde que a gente não sabe, que a gente sabe que não pode, que não vai, que não vai acontecer, né? Que é Daytona e Talladega, os outros, todas as corridas ele foi pelo menos top 10. Eu tenho Então, opinião sobre isso, Léo. Eu acho que o que aconteceu, sabe o que foi? Agora ele tem rivais. Com todo respeito ao Reagan Smith, mas ele era companheiro de equipe do Jay-Z. E eu acredito que a verba da Napa para carro, assim, o melhor engenheiro, deva ter ido pro Chase Elliott, né? E além dele ter entrado, digamos que um franco atirador, sem responsabilidade. E agora o que a gente tem? Você tem um Chris Buescher no seu segundo ano com a Roush. A Roush, você pode falar de tudo dela na Sprint Cup, mas na Xfinity Series. O Bubba Wallace foi a quarta ou quinta corrida, onde ele andou no top 3 ali na frente, top 4, piloto novato, em que é um cara com muita rodagem, mas com força ali na frente. Ela tá com quatro carros, tem Pew Chiefs que com experiência da Sprint Cup, né? Isso é um fato, só o pessoal checar lá. Eu acredito que o Jack Roush deve estar fazendo trabalho de base ali na Xfinity para ter um futuro na Sprint Cup daqui uns 2 anos. E eu acho assim, o que mudou nesse ano é que ele também tem um Ty Dillon no seu segundo ano em tempo integral, a RCR. Também um segundo ano com quatro operações, sabe? É todo um trabalho que prossegue. Eu acho que esse ano do campeonato, como citei agora há pouco, o campeonato Xfinity está mais difícil do que era no ano passado. Você tem 23, 24 operações com algum nível. Os caras da Speed Cup estão vindo competir também, estão bastante nivelados com eles. Eu acho que o que aconteceu foi isso, Léo. Foi que o campeonato da Xfinity Series está mais difícil, os adversários estão mais preparados do que em 2014. E eu também não sei se ele tivesse ido bem também em Daytona e Talladega, se ele estaria na frente do Chris Buescher. Eu acredito que não. Eu acredito que estaria ali com a diferença de 6 ou 7 pontos, mas a realidade do campeonato é essa aí que a gente está vendo. Muito mais para mim por mérito do Chris Buescher, do seu chefe de mecânicos, porque aquela vitória em Dover, por exemplo, foi achada, né, Léo? Quem acompanhou a prova viu que ele não tinha condição de vencer a prova. Atlanta, acho que a segunda ou terceira prova do ano. Ele conseguiu um terceiro, quarto lugar ali, achado também, que era para ele ter chegado em oitavo, nono. Outras duas provas que eu me lembro também foram provas onde ele achou, sabe? Conseguiu mais do que o equipamento dele proporcionava. Leonardo? Então, eu tenho sim. Eu tenho um pouco de remorso aí pra falar disso daí, né? Mas assim, o Chris Buescher, como que eu posso dizer? Ele vem sendo compatível. Eu tô voltando Em bem lá sequência, atrás, tá? teve tão trabalho com sequência, Léo. Segundo ano Então, seguido. ele vem sendo compatível com a evolução. A Roush, ela é um lixo na Sprint Cup, mas pelo menos na Xfinity Series, com esse carro 60, eu não sei se é o Chris Buescher que está fazendo andar muito, ou se é o time da Roush que realmente está melhorando aos poucos. A Roush viu que, tipo, vamos começar um trabalho aqui com esses dois caras aqui, que esses dois caras aqui vai ser o nosso futuro daqui 5 anos, né? Então pegaram o Chris Buescher e o Alonso Júnior, deixa a operação lá na Xfinity Series pegar fogo do jeito que tá. E esses dois caras aqui vão chegar lá pra gente lá daqui 4, 5 anos pra lutar por alguma coisa, né? Então vamos trabalhar esses dois caras aqui. E pegar o Dallon Walsh Jr. e o Chris Buescher. E assim, aparentemente tá caminhando as coisas, tá dando certo, né? E trouxe o Sader, né, Léo? Que por mais que a gente. O Sader Ele parece um tá em Judas pra experiência gente, dele, mas né? ele tem experiência, tem algumas É, coisas o da. Sader traz a vivência dele, E traz a uma coisa experiência. fundamental, né? O Sader vem da onde? Vem da RCR, vem da Joe Gibbs Racing, equipes que estão aí já. Deve trazer algum know-how, alguma experiência técnica que. Tudo bem, não vai passar diretamente pro Buscher, mas ali na reunião de engenheiro ali, por trás, que a gente. acaba vendo muito a figura do crew chief e a figura do piloto, mas por trás, hoje em dia, e principalmente, tem o lance dos engenheiros ali atrás, então, o pessoal no, na, na garagem, no desenvolvimento do equipamento. Deve ter. Ele, digamos que, eu acredito que seja aquela figura experiente que eu citei o exemplo do Eric Jones, do Brock, da Camping World Truck Series, que a Kyle Busch Motorsports não tem. Porque o Buschinho, ele tá mais procurando, ele tem que mexer com a operação da Camp e da Xfinity Series. Ele teve na garagem só para assinar cheque, sabe? Nem sei se ele vai na garagem para assinar cheque, mas enfim, ele não tem aquele cara mais velho ali que chega e fala: não, não, tenta esse acerto porque nessa pista é desse jeito. Muitos pilotos, aqueles pilotos lá da KBM tem pistas que eles vão, que é a primeira vez na vida que eles aparecem lá. Onde você tem um cara como o Sadler, que tá o quê? Desde 98, 99 no circuito da NASCAR, na antiga Busch Series Project Xfinity. Isso aí eu acho que é um vazio que não existe, né, Leonardo? Isso aí mesmo, Leão. Eu acho que o Sadler, com a sua experiência, ele traz todo know-how diferente, né? Chega uma, se depara com uma certa situação, aí um cara com uma experiência fala: não, gente, vamos fazer isso aqui porque eu já passei por isso, e isso, quando fazendo isso, dá certo, isso a gente consegue. O Buescher, Léo, tem que lembrar uma coisa muito importante. Se o Bubba entrou esse ano sem certeza de patrocínio, o Buescher também ano passado estava numa situação pior até, né, cara? Bem pior. O Leonardo, dá um pause aí no coisa aqui que chegou o meu lanche, tá? Eu vou dar um pause, mas eu vou deixar no ar isso 39. aí, que tá, o sanduíche do Elhão chegou. Então, Léo, vamos falar agora do campeonato, né? Já que seu sanduíche chegou, daqui a pouco você vai devorá-lo. Então vamos agora falar sobre o campeonato, que tá cada vez, não muito interessante, mas tá assim, entre eles ali que estão se estapelando aí para ver quem vai ser o campeão esse ano, tá cada vez mais interessante. E eu tô cada vez mais feliz com o Chris Buescher, que tá cada vez mais abrindo pontos aí dos seus adversários. O Chris Buescher continua a liderança com 489 pontos. Só para antes de terminar já, né? Não tivemos nenhuma alteração de posição do campeonato, apenas diferenças aumentaram ou diminuíram. Então, continua a mesma coisa da semana passada. O Chris Buescher continua na liderança, né? O Ty Dillon vem 25 pontos atrás. O Chase Elliott vem 35 pontos atrás, o Egan Smith vem 55 pontos atrás do Chris Buescher e o Dale Earnhardt Jr. 61 pontos atrás do Chris Buescher. Depois temos o Sauber, Scott Reed, Brandon Gaughan e o Daniel Suarez fechando o top 10, né? O Clements, Starr, Armstrong, Yale e o Stein em 15º ali, fechando os 15 primeiros aí no campeonato. Meu amigo Edu Lima, já que nesse final de semana tivemos apenas o aumento de diferença ou diminuição da diferença, né, entre eles ali, não tivemos nenhuma alteração entre os 15 primeiros. Não, entre os 15 primeiros tivemos sim, né? O Lando Calrissian era o 15º e agora ele caiu para o 16º e o Chastain entrou no top 15 aí. Mas fora isso também não tivemos nenhuma alteração aí no campeonato. Elião, sobre o campeonato, os seus. Bom, os seus pitacos aí sobre o campeonato. 20 provas para o final da temporada, não chegamos na metade do ano, mas como eu falei anteriormente, né, o Chris Buescher está mostrando reação às investidas do Chase Elliott, né? Tudo bem, tá, Dillon está ali em segundo lugar, mas em momento algum, no que a gente viu até agora, ele se mostrou em uma prova dominante ou que vá vencer corridas. O nosso amigo Chris Buescher já venceu duas, mostrou sábado que poderia ter vencido caso a situação se mostrasse favorável. Eu acredito que o Chase Elliott vai suar bastante para conseguir essa vantagem. Oh, então, Leão, pra mim, no meu modo de ver que o campeonato aqui continua interessante, principalmente pro Chris Buescher, né? Que agora são 25 pontos aí de vantagem para o Ty Dillon, né? Eu creio que o Chris Buescher levar essa vantagem aí para cerca de 50 pontos aí vira só uma vantagem administrável aí até pro final do ano aí, para chegar em Roma, ser com as coisas um pouco mais fácil pro lado dele. E ele é isso mesmo, né? O Chase Elliott aí, 35 pontos atrás aí, né? Conseguiu um bom resultado aí também em Michigan, né? Terminando em segundo colocado aí. Eu creio que pro Chase Elliott aí as coisas foram um pouco melhor aí na questão de pelo menos na questão de campeonato, né, já que ele não conseguiu vencer, onde o Kyle Busch ultrapassou ele. Léo, mais alguma coisa? É, só sobre a próxima etapa, né, Léo? Acho que é sábado em Chicago, na estreia do Ross 15, que venceu na Isso Arca. mesmo. Aí vai competir no carro 20. Eu acho que o ponto interessante é fazer uma prova, a gente praticamente vai ter só pilotos da categoria e jovens talentos, né? Não deve aparecer nenhum piloto da Sprint Cup. E vai ser uma oportunidade para os regulares vencerem, né? O problema é se algum dos contenders ter algum problema no início da prova, né? Mas a chance de ter uma vantagem diluída ou encerrada são enormes, né, Léo? Eu acho que vai ser bastante interessante. A chance do Chase Elliott talvez vencer uma corrida, só como acontece nas provas de Sprint Cups. Os pilotos de Sprint Cup que participam, rola o seguinte: você tem esse negócio de, por exemplo, o Buescher ia vencer a corrida e ficar cinco pilotos que não pontuam, e aí aparece o primeiro regular, sabe? Essa diferença não vai acontecer, né? Provavelmente a gente vai ter só pilotos regulares. Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado, né, à noite, né? Se for ainda o mesmo horário de prova, né? Teve temporada, né, Léo, que essa prova foi no domingo, né? Ano passado foi sábado à noite, né? Verdade, viu, Leão? Ano passado foi sábado à noite. 2013 foi, eu lembro que foi à tarde, mas a prova foi logando venceu até. Ou é a segunda corrida que é à tarde, Leão? Eu não lembro. Não, eu lembro, sabe por quê, Léo? Eu lembro que até foi um dia que eu tive que lavar o meu edredom de manhã, 10, 11 horas da manhã, a coisa começou uma hora, aí ficou frio aqui em Campo Grande, eu passei o maior frio da minha vida. Não tem como eu esquecer desse domingo, velho. É um domingo de prova de Xfinity Series. Digamos então que é o domingo, quando a X-Men chega a Chicagoland, meu amigo Hélio Lima traz boas lembranças aí Pesadelos, né? Pesadelos. do seu edredom aí no, nas noites frias de Chicago. Então, Hélio, a próxima etapa, né? Como eu já falei, já é sábado à noite, né? 10h30 da noite, a largada lá em Chicago, lá da Pra quem X-Men for sair Series com aí. namorada ou ir pra balada, isso É, aí que serve. para quem tem namorada, vai dar uma voltinha com a namorada aí, é a pessoa que não vai assistir essa corrida aí, né? Os outros também é um horário complicado aí, realmente para quem é solteiro é mais fácil aí, para o resto, pra galera aí, né? Eu no meu caso aí também já é um horário mais complicado aí. Talvez, ou talvez sim, talvez não, eu consiga um alvará para assistir a corrida, mas dificilmente aí, né? Por se tratar de um sábado à noite. Acho que todo mundo quer dar uma voltinha aí para espairecer durante dos problemas da semana. Elião, mais alguma coisa sobre a Great Clips 250? Não, Léo, é só isso mesmo. Foi uma grande prova, né? E vamos esperar para o Chicago. Então, beleza, Elião. Realmente foi uma grande corrida, tá, pessoal? Quem não assistiu, assista, que realmente valeu a pena. Nem que seja as últimas voltas ali. Assista porque foi uma corrida fenomenal essa corrida lá em Michigan nesse final de semana. Daqui a pouco, pessoal, voltamos com o bloco da Sprint Cup.